Sua benção, vozinha querida, faz tempo que nós não se vê. Penso em você todo dia, saudade envolve todo meu ser. Pena que estou tão distante e não possa te visitar. Provi todas as tuas histórias de dias de outrora que não vão voltar. A vida aqui tá tranquila, faço tudo que vovó me ensinou. Comigo carrego o legado das lutas que a senhora lutou. Mantenho a cabeça erguida que sou, devo a senhora aos meus pais. Sua benção, vozinha querida, um beijo, um abraço, com Deus até mais. Maria Teresa, Maria Teresa, elas são as minhas vós. Maria Teresa, Maria Teresa, elas são as minhas vós. Maria Cândida Soares Paiva, ela é Teresa.